2 horas a 14 milhas rumo sudoeste, um Charlie 130, e se sintonizou 140. Tem outra passagem do tráfego? Ou por quantas milhas você irá manter essa proa? Passagem do tráfego após a autorizada descida. São 3197, decola 245, controle 120, decimal 8. 20, vai, foi boa. Salvador, boa noite, está 3197, perfil da Euleta. São 3197, contato radar de colagem, estou para o nível de voo 380, saída da Euleta, Bridge. Israel, Linda Bridge, para o 300, 3197. O Gordo 51, reautorizado 160. 51, autorizado 160. Está sem tráfego aí no dia. Confirme? Não tenho tráfego no descarte. Gente, agora está na sua posição de 9 horas, no rumo sudeste, a 10 milhas. Ok, certo. Azul 4070. Desça para o nível de voo 060. 060, desça para o nível de voo 060. Reporta final de desvio, azul 4070. Preparado, 4070. O 1613, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 099. Autorizada a decolagem, pistão no zero, gol 1613. Para o prospeccionamento. Ah, 3197. Siga. Pode voar direto o bridge para evitar a forma 5? Enquanto vocês voam direto o laser aguardando o bridge, o então 3197. Firmo. Dan 3662, a sua identificação autorizada a chegada Mari, desce para o nível de voo 070. Chegada Mari, descendo para o 070, da 3662. Dan 3197, copiou o controle? 3197, prossiga. Tem condições de voar na proa de Leda? Está voando já na proa de Leda, 3197. Fecha a guarda de bridge, o Dan 3197. Graças, 3197. Menos 13, cor 247, controle 120, decimal 8. Controle 1208, gol no meio, 13, obrigado. Localizador visual com a pista 3858. Então 3858, completa que a minha torre 118, decimal 95. 1895. Você é livre, boa noite, hoje é 08. Bom, no meu ano 3, com a sua radar decolagem, estou para o nível de voo 360, CW Arboelefa. 360 na CW Arboelefa, gol 1613. Então, 397, tudo receita, nível de voo 100. 100, 3197. O azul 4070, desça ao nível de voo 110. 110, 30 agora, o azul 4070. Precisa manter a proa por mais umas 13 milhas. Gente, o azul 4070 agora informa um tráfego de sua posição de 11 horas a 13 milhas, rumo oposto. O Airbus 320 restrito aos 100. Gente, o azul 4070 restrito 110. O TAM 3197 informa um tráfego de 12 horas a 12 milhas rumo oposto. Eco 190, restrito para navio 110. Afirmo, está no, tem uma erro anti-cas. Autoriza a subida? Aguarde para uma, continuar a subida do 3197. Positivo. Level 330, upper November 873, flight plan route. Poca departure, Z-par transition. Takeoff from runway 10 left turn. Departure frequency 120.8, squawk 5140, read back. 1077, clear to Frankfurt. Flight level 310, airway upper to 10 to Natal. Change to flight level 330, then upper November 873. Poca departure, Z-par transition. Takeoff runway 10, left turn, departure frequency 10.8 and squawk 5140. Condor 077, read back correct. Confirm, ready to push and start. Ready to push and start, Condor 077. Cleared for push and start, call ready for taxi. Condor 077, cleared push and start, welcome. 0, e após 40 milhas, a ProA eleva para desvio de formação 1613. 1-3, vou direto a Lepo. Vou direto a Lepo, 1-3. Lepo, 1-3. 3-1-9-7, cruzou com tráfego. É autorizado, nível 380, UTA 3-1-9-7. 380, 3-1-9-7. Limpe de fuzil, 4070, pode voar duna da presente, liberar o 1-1-0? Azul 4070, vetoração para sequenciamento, esquerda pro 300. Esquerda 300. O Oceanema é 310, reautorizado nível 070. 070-637. O azul 4070 desça para o nível de voo 060. 060, azul 4070. São 3858, no solo 52, livre direita, são 121, no decimal 9. 219, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, São 3858, livrou? Boa noite, 3858, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa vai reportante da Juliette, 3858. 070, agora esquerda pro 290. 290 agora, eu tô pra 070. Do 4070 pro 305 no momento. Formaçãozinha aqui na esquerda. É. Só 3197, chame Santo Recife, 125, decimal 1. 251, 3197. Uno 613, chama Santo Recife, 128, 8. 1288, Gol no meio, 1-3. Táxi via Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 3258. 2000 pés, ajuste no 015. Autorizado sinal MS, reporte estabilizado. Para 2000, com o pulo 015, reporte estabilizado no INS, 3662. Desça para 3 mil pés, ajuste no 01. 3 mil no 01, desça para 4 mil pés, ajuste no 01. Para 4.0015.6310. Pode voar, está seguindo. Negativo, mantendo o perfil, Oxana 6310. Vamos manter. Então 3.62, está livre de restrição de TAP. Tem, culpa 3.62. Azul 4070, curva à esquerda para 265. Esquerda 265, azul para 070. Gol 77, QNH 1015, taxi via Indian Alpha, holding short call tower 118.95, have a good flight. Conda 077, taxi via India, to hold short and tower 118.95, good night. Nama 310, reduzido para 220. 3662. Sim. Tráfego 3662. Está sendo vetorado para o sequenciamento, então 3662. Já, obrigado. Confirme seu controle de Salvador. Como Recife 1251. Recife 1251. Seven, continue. Taxi com loading point 1810. Convoy 077, continue taxi to holding point 1810. Houston, antena alta, 3662. 3662, completa, câmera torre, 1, 1, 8, 9. 2, 1, 5, 3662, boa noite. Azul 470, desespera 2 com pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 autorizado, por para estabilizado, Azul 470. Ships are takeoff runway 10, contour 077. Boa noite, estou 3662, estabilizado nacional. 3662, continua aproximação, olha, pista livre, registro no 015. 015, aguardando pista livre, estou 3662. First altitude, please. 077, clear to take off, running 10, wind 090 degrees, 09 knots. And confirm flight level, please, to plan. Flight level 310, Kono 077. Okay, 310, thank you, Kono 077. Funcionando 6310, está autorizado 2000 pés, com redução a 1700, nossa. 2000, reduzindo, 6310. O 6310 está autorizado o procedimento? Está autorizado, funcionando 6310, reposto autorizado. Estabilizado, 3662, vento 090 graus, 09 nós, autorizado pouso, pistão 10. Sempre pouso, pistão 10, da 3662. Autorizado, chamar o táxi. Approach frequency 120.8. 1208, condo 07, goodbye. Summer approach condo 077, one night, passing 1.8, climbing level 310. Condor 77, raise the contact of depart, the plan set level 210, full plan depart. Okay, departure, climb level 310, Condor 077. Dado 240, fecha that. Azul 470, completo, chama torre 1, 1, 8, 10, 9. 1895, Azul 470, obrigado, até daqui a pouco. Sim, boa noite, Azul 470, final, baixado e travado. Azul 470, boa noite, última aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0 no 5. 1 no 0 no 5 no ajuste, aguardando pista livre, 4070. São 3662, no solo 04, livre direita, solo 121, no sinal 9. Olá, boa noite, seu 3662, sem problema. Boa noite, tá? 3662, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, seu 3662. Zero, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 09 nós. Livre pouso na 10, azul 4070. localizador, 6310. Fechando a 6310, completa, chama a torre 118 de sua 9. 8835, hein? 95. 25. Boa noite, Xuxa 6310. Xuxa 6310, boa noite, Xuxa, aproximação número 2 para pouso, ajuste no 0 no 5. Certo. Pode dar. O 4070 no solo 07, livre direita, solo 121 no decimal 9. Livrando a direita, 219, azul 4070. Salvador, boa noite, azul 4070, livrou na foto. Boa noite, 4070, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, azul 4070. Xenia 6310, cheque trem, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 119. Xenia pouso na pista 10, 1015, 6310. Xenia 6362, após o banho da Goa, sua esquerda, segue via Juliette, portão número 8. Bom, Goa, esquerda, Juliette, portão número 8, pista 3, 662. Comando 077, contact receive center, frequency 125, decimal 45. Dubai 45, comando 077, Dubai. O 1885, autorizado NE, mantém terceiro no zero. Deu 360, via pêndulo 1 no zero, saída da Euleta Bridge. Decola da 1 no zero, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5147, coteja. Autorizado 360, Galeão, pêndulo 10, da Euleta Bridge. Decola da 10, direita. Curva direita, 1208 ao controle, 5147 transponder, web 7, 5827. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Cristiano, 6310, liberando. Boa noite, 6310, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Ao quanto da Juliette será, vai dar? Azul 4070, táxi via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, Azul 4070. Guarau, Amite, Cocadem. Guarau, 17. Descend 4,000 feet. Kion 8105, bom arrival. 0 vento 090 graus, 1-1-9. 4,000 feet, clear to bomb arrival. Kion 8105. Está se aproximando da Juliette. Taxi via Juliette, portão 612. Via Juliette, 612, obrigado. Slow 1885, da Coda Zuno 3, controle 120 do Slow 8. 1208, boa noite, Gol 1885. Salvador, Gol 1885 da Euleda. Gol 1885, contato radar de decolagem, sou para o nível Gol 360, saída da Euleda Bridge. 360 da Euleda Bridge, Gol 1885.